Seção 66 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Felipe Vale. Antologia Brasileira. Coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Depois da abdicação de Justiniano José da Rocha. Justiniano José da Rocha, Rio de Janeiro, 1812 a 1862. Notável jornalista, redigiu com proficiência o Brasil, folha que exerceu grande influência na política do país, como faz notar Inocêncio da Silva. Formou-se na Academia de São Paulo, 1833, tendo começado a sua educação literária no Colégio Henrique IV, de França. Justamente encetou a sua carreira no jornalismo político e literário no ano de 1836. Crítico austero e analista consciencioso, o Dr. Justiniano José da Rocha era ao mesmo tempo um escritor correto, podendo dizer-se dele que foi uma das mais belas organizações jornalísticas que temos tido. Depois da abdicação. Na manhã de 7 de abril de 1831, a nação brasileira achou-se em perfeita anarquia. O imperador, a bordo de uma nau inglesa, havia abandonado a sua jovem família à magnanimidade da nação. O ministério não podia governar, pois contra ele fora dirigida a revolução. As câmaras representativas ausentes, pois o movimento se fez no intervalo das sessões. Ao pé do trono, em torno do poder, ninguém, nem um príncipe, nem um cidadão que tivesse alguma popularidade que sobre si pudesse assumir a responsabilidade da governança. O exército, que tomara parte ativa no pronunciamento, entregue às mil direções da insubordinação, nem sequer tinha a unidade necessária para poder dar uma autoridade à revolução vencedora. Os corpos policiais, ainda mais eivados do princípio de insurreição do que os corpos de linha, nem ao menos ofereciam o ponto de apoio material necessário à mantenância da ordem pública. Nem uma milícia cidadã, nem uma guarda nacional, nem uma autoridade municipal, nada, que, compreendendo a gravidade da posição política, desse um centro qualquer à administração. Até mesmo entre os chefes populares, que mais ardentes tinham provocado o movimento, não havia uma ambição grande e nobre, uma só coragem que se fizesse usurpadora. A inspiração de Dom Pedro I, que o levara a abdicar o trono, como que havia tomado de surpresa os insurgentes, que a não tinham previsto, que não estavam preparados para essa eventualidade e que, pasmos da fácil vitória que lhes entregava o poder, não sabiam que destino dar-lhe. O povo estava no campo. Dois sentimentos dominavam, os dois sentimentos que haviam alimentado a luta contra o governo imperial. Eram eles: primeiro, a susceptibilidade nacional, eivada de aversão contra os nascidos em Portugal; segundo, ardente aspiração para a República, apresentada francamente nos últimos dias do reinado, sob o véu transparente da federação, e que, na política ativa e de combate, se havia substituído ao pensamento liberal. Dado esse caos de elementos, que político não diria: daqui só pode sair a subversão, daqui só uma conflagração geral que não se extinga nem nas ondas de sangue derramado pelos ódios? Pois enganar-se-iam as sinistras previsões do político. A ordem se fez no caos. Nem o punhal da vingança particular, nem o cutelo da vindicta pública se tingiram de sangue. O nobre instinto do coração brasileiro bradou: perdão para os iludidos. A causa de todos os nossos males não está entre nós. Calúnia generosa, que as paixões vencedoras oferecia como vítima expiatória o príncipe que abandonara o trono. As paixões aceitaram essa vítima. A calúnia teve os foros de verdades e serviu de escudo para todos os vencidos. Aos famintos da nacionalidade dizia-se: para que vingança? Não nos ocupemos do passado, senão para evitar a sua reprodução. No trono está um príncipe nascido no Brasil que há de, como nós, amar a sua pátria e a sua gente. Aos famintos da República dizia-se: para que precipitações? O trono é um berço. Temos, pois, todo o tempo de preparar o país para esse governo republicano, tanto mais nobre, tanto mais excelente, quanto se assenta em ilustrações e em virtudes que o povo brasileiro irá adquirindo nos longos dias da menoridade. Fim da seção 66. gravado por Felipe Valle.